Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Ei, salve, salve, amores, amoras. Eu sou Joyce da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e hoje aqui no nosso terreiro de bulimentos e discussões, como sempre, com as minhas parceiras de núcleo. Dê um salve aí, meninas. Salve, salve, aqui é a Sally Ribeiro. Salve, minha gente, é Fafi Prado falando daqui. E também aqui com a gente, nós temos a honra de receber Lucas Pacheco Bragança, conhecido no meio caribonzeiro como Mestre Lucas Bragança do Sankari. Natural de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, Mestre Lucas Bragança é um dos fundadores do tradicional grupo de carimbó Sankari, em Belém. Além de ser exímio tocador de maracas, produz instrumentos de percussão e corda. É membro da Associação de Carimbó do Estado do Pará, a CEPA, e do Comitê Gestor da Salvaguarda do Carimbó. Dê o seu salve aí, a sua bênção, mestre. Salve, salve a todos. É uma honra, desde já, quero agradecer pelo convite que veio em boa hora, até pelo momento que estamos passando, né, dessa pandemia. E quando acontecem essas coisas, é muito bom. Então, salve a todos e vamos que vamos. Vamos que vamos, mestre, que a peteca não pode cair. É uma honra recebê-lo aqui. Eu acho que a gente pode começar falando sobre o que é o carimbó. A tradição, como que surgiu, aonde que essa festa, que essa manifestação, que essa cultura acontece. Enfim, o terreiro é seu, mestre. O que é o carimbó? Para começar, a gente pode dizer assim, que o carimbó, ele, nós não sabemos, né, a realidade de fato, onde ele começou. O importante é que deu início a essa tradição. E hoje nós, que recebemos essa herança dos nossos antepassados, estamos fazendo a salvaguarda desta cultura, que é uma das mais importantes, não só no estado do Pará, mas para o Brasil todo. Então, eu já começo dizendo assim, que o carimbó, ele é um ritmo que ele nos traz alegria e felicidade, tanto para quem dança, como para quem toca, para quem produz os instrumentos. Isso é muito importante para nós. Estou muito feliz aqui de estar com o mestre Lucas Bragança, mestre de Sankari, do carimbó. E o carimbó também é um ritmo apaixonante, né? Eu me apaixonei, assim. E o mestre falou aí da salvaguarda, né, mestre Lucas? E você era uma figura muito importante no movimento de salvaguarda do carimbó. Queria que o mestre, por favor, contasse pra gente como que foi toda essa saga, toda essa luta junto ao IPHAN, né? Para que o carimbó se tornasse patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Essa luta, ela começou em 2004, lá na cidade de Santarém Novo, através do Isaac Loureiro, que era presidente da Irmandade de São Carimbó de São Benedito e dos Quentes da Madrugada. E lá havia um festival de carimbó chamado Festirimbó. E no quarto Festirimbó, quando nós chegamos lá, nós encontramos toda uma movimentação em prol da campanha do carimbó como patrimônio cultural e material brasileiro. E o IPHAN estava presente no momento, e lá foi, na conversa, foi dito que para fazer um pedido teria que ser feito não só por uma associação, mas por quatro associações registradas, legalizadas e assinadas conforme os trâmites que o IPHAN pedia, né? Então, lá foi reunir a Irmandade de São Benedito, que é lá de Santarém Novo, a Associação de Carimbó Irapuru de Marapanim, Associação de Carimbó Raízes da Terra, também de Marapanim, e Associação de Carimbó Jampim, também de Marapanim. Então, essas quatro associações, elas assinaram a carta pedindo o registro do carimbó, né? E os outros grupos que lá estavam presentes, eles assinaram outra carta de manifestação em prol também o apoio para que isso viesse acontecer. Então começou uma grande campanha, foram 10 anos de luta, e a gente indo para a praça, fazendo show, arrecadando assinatura, que nós tínhamos que ter 1 milhão de assinatura para que o pedido fosse analisado. E nós, graças a Deus, nós conseguimos, com a vontade de todos os grupos irmanados, tanto de Belém como dos interiores de Marapanim, Santarém Novo, Salinas, Cachoeira do Arari, Soure, Salvaterra. Então foi uma grande força-tarefa em prol do carimbó. E em 2014, o carimbó foi registrado como, foi analisado e registrado como patrimônio cultural e material brasileiro, e já faz 6 anos que isso aconteceu, e nós continuamos lutando para que daqui a mais 4 anos, né, porque de 10 em 10 anos ele vai ser revalidado para saber se ele continua ou não, e nós queremos que isso aconteça, então a luta continua. Pois é, mestre Lucas, a luta continua, né? Inclusive para manter, né, uma vida de qualidade, de saúde, de cuidado de todos os mestres, dos mais velhos, né? Queria aproveitar aí para dar um salve para o Carimbó de Santarém Novo e dedicar esse programa, né, ao nosso amado, querido mestre de Cuboi, né, que aí no dia 21 de agosto ele virou uma estrela junto de São Benedito, maior batedor de carimbó desse mundo. Enfim, deixou muitas saudades. E mestre de Cuboi, uma referência, né? O grande mestre do carimbó de Santarém Novo, da Irmandade de São Benedito, os Quentes da Madrugada. Então, o pessoal ouviu os Quentes da Madrugada, ouviu o mestre de Cuboi tocando, né, com uma preciosidade, e acessar o dossiê do carimbó do IPHAN, né, mestre, que está disponível na internet, e tem também uns filmes, né, no YouTube, no portal do IPHAN. Salve, mestre, sua bênção. É um prazer recebê-lo aqui, escutar as histórias, os compartilhamentos aí sobre o carimbó, sobre a cultura paraense. E a minha pergunta, falando em luta aí, né, em resistência, pesquisando um pouco aqui sobre a história do carimbó, eu vi que teve um momento também que foi efetivamente proibido, né? Que a elite alega uma discriminação, que era uma dança que perturbava ali os padrões, né? Teve isso? Como que se deu essa história? Como que foi exatamente os detalhes aí dessa história da proibição lá atrás, há um tempão atrás? Antes de ser essa maravilha que é hoje, né? Com essa cultura já tão, tão disseminada pelo país todo, teve esse momento aí de embate, né? Desde que foi dado esse aval, né? Desde a primeira reunião, como eu já falei, lá em Santarém Novo, então, nós sempre tivemos uma boa relação com o IPHAN. Não importava qual era o gestor no momento responsável pelo IPHAN Pará, mas nós sempre tivemos uma boa relação com o IPHAN, graças a Deus. O IPHAN abriu a porta para o carimbó mesmo e as pessoas que lá trabalhavam. Então, quando deu-se início, que o IPHAN disse, olha, agora nós temos que fazer as pesquisas. Só que a empresa que ganhou era uma empresa de Minas Gerais. Então eles contrataram uns técnicos aqui para fazer o levantamento todo e mandaram algumas pessoas de lá. Só que assim, para você conhecer as coisas, você tem que ir ver, né? Então eles acham que Marajó é uma coisa bem aqui pertinho de Belém, perto da capital, não se torna longe. Mas há muita dificuldade você sair de um lugar para outro, porque são dentro da ilha, a ilha é muito grande. E nesses 10, 15 anos que nós estamos, né, já como vamos partindo agora para 16 anos, como 10 anos de lutas e 6 agora de registro, E nós ainda não conseguimos atingir todo o Marajó, porque a logística é muito grande, é muito alta, o valor de passagem são altos. Mas foi bom a gente ter feito toda essa correria, todas essas reuniões que nós fizemos em vários municípios. Nós atingimos, eu acho que uma faixa de 80% dos municípios do Pará. Então, para nós foi de grande sacrifício de sair de um lugar para outro. Mas foi bom também, porque nós possamos conhecer dentro do nosso estado outras culturas, né? Outras pessoas que trabalhavam com carimbó. E vemos também que dizer carimbó, mas ele tem sua diversidade. Né? De um lugar para outro, ele muda o ritmo, ele muda, como a gente fala aqui, o sotaque musicalmente, mas não deixa de ser carimbó. Em alguns lugares eles são mais acelerados, outros são mais lentos. Em alguns lugares eles tocam com 3 curimbós deitados, outros só tocam com 2. Por exemplo, em Santarém Novo, curimbó lá não tem corda. É só instrumentos de percussão. Então tudo isso a gente foi conhecendo durante toda essa movimentação da campanha do carimbó como patrimônio cultural e imaterial brasileiro. Nossa, mestre, eu estou muito feliz de recebê-lo aqui com a gente, porque era um programa que a gente queria muito fazer, né, sobre as culturas afrodiaspóricas, né, afro-indígenas brasileiras, né, e que por conta de tudo que o senhor colocou aqui, né, de passagem, de distância, enfim, ficava muito difícil, né, praticamente que inviável, visto que a gente nunca tem verba, né, para poder falar e fazer, né, a nossa arte, né. E aí se tem uma coisa de positivo nessa pandemia é essa possibilidade da gente se reinventar, né. E aí agora estamos aqui falando dessa cultura espetacular que é o carimbó, né? E que o senhor já até antecipou, né, algumas coisas que eu venho... Uma das perguntas que eu iria realmente fazer, né, é que quando eu estive lá o ano passado, né, na qual eu fiquei apaixonada, fui para Santarém Novo, né, e depois eu fui para Marajó, né, para Soure, onde também participei de um outro carimbó. E o senhor realmente trouxe essas diferenças. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais do como é o carimbó que o senhor faz, como que é o carimbó da sua tradição. Pode ser? Bom, o carimbó que o Sankari faz, como a gente costuma dizer, que o Sankari, ele é um ritmo diferente de todos, não deixa de ser carimbó, embora seja um grupo urbano, né, criado na capital. Mas, como na rua onde eu moro, a incidência de pessoas do interior é muito grande, então nós se reunimos e todo final de semana a gente jogava bola, depois da bola rolava um negócio num churrasquinho, uma cervejinha e tocava carimbó. Né? Então o Sankari ele é formado por pessoas de vários lugares, né? Por exemplo, tem eu, mais 2 companheiros do grupo que são de Cachoeira do Ararilha, de Marajó. Tem pessoas de Cametá, tem pessoas de Marapanhi, tem pessoas de Bragança, de Cafezal. Então é um legado muito grande de pessoas do interior que formaram. E cada um veio com seu jeito de ser, seu jeito de tocar, de cantar. E isso fez a mistura de fazer esse carimbó que o Sankari toca hoje, que eu digo que é um carimbó urbano, mas que ele tem muito do carimbó praiano, né? Muito do carimbó da região do Salgado. A gente já não puxou tanto pro carimbó do Marajó, foi mais pro carimbó da região do Salgado mesmo. É, aquele carimbó, né, mestre, bem pegado, né, assim. É maravilhoso o carimbó do Sankari. E até comentar esse contexto urbano, né, mestre... Esse desafio também, né? Enfim, eu tô aqui, gente, assim, muito. Eu sou muito apaixonada pelo carimbó, pelo Sankari, pelo mestre. Então eu fico querendo fazer 1000 perguntas. Mas é esse desafio, né? De fazer um carimbó pau e corda, que é o dito, né? Como se diz o carimbó tradicional, né, mestre? Nesse contexto urbano, né? Com toda a indústria cultural e esse trabalho incrível que eu tive a oportunidade de ver quando eu estive em Belém, que é como a casa do mestre, né, Lucas? Mestre Lucas vira um terreiro de carimbó, né? A passagem Álvaro Adolfo, ali no bairro da Pedreira, né? Que mora o mestre Lucas Bragança, que tá aqui com a gente, mora Dona Onete, mora o mestre Cizico, e um bairro periférico, né, mestre? Assim, ficou, enfim, se quiser comentar também um pouco esse desafio de fazer um carimbó pau e corda nesse contexto urbano. E essa não é a minha última pergunta, hein? Que eu quero fazer mais. Eita, que delícia, hein? Que delícia, amores, amoras. Daqui a pouco a gente volta. De ouvir Reco Reco de Bambu, do álbum Carimbó Sankara e a Força do Tambor, lançado em 2015. Com carimbós espetaculares, além da música, né, Reco Reco de Bambu, que a gente acabou de ouvir, o álbum apresenta canções lindas como Barreira do Mar, Fogueira Doce, Caboclo, enfim, gente, é um álbum espetacular, tá disponível lá no YouTube. Se eu fosse vocês, eu não perderia a oportunidade, né, de escutar esse material espetacular. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras, que é Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Estão se cuidando, gente? Continuem utilizando as máscaras todas as vezes que saírem de casa, lavando bastante as mãos, utilizando álcool gel e mantendo o distanciamento social. Cuidado com a nossa vida, não tem preço. E é por esse cuidado, a vida também, que nós da Inquimpa estamos gravando o Diáspora de forma remota, à distância. Então, continue acompanhando a gente e tudo de bom para nós. Saúde! Bem, a gente está indo já para as considerações finais. Eu vou passar para a Su, porque ela disse que tem milhões de perguntas para fazer. É com você, Su. Ah, e aí a pergunta final que eu vou fazer é, então, né, retomando um pouco. Estou me empolgando aqui. Mestre Lucas, por favor, duas perguntinhas que eu vou emendar aqui. A primeira que eu comecei ali comentando, né, que é contar um pouco para a gente de ser um mestre, né, do carimbó nesse contexto urbano, né, em meio à indústria cultural, essa ocupação praticamente que é ali no bairro da Pedreira, que é incrível. E aí a minha pergunta final, mestre, né, também tive a honra de ir na sua casa e ver a árvore que dá os frutos das maracas, né, as cabaças. E aí a minha pergunta, então, mestre, é sobre continuidade, né? Como que o senhor, assim, recebeu essa herança, aprendeu, né? E como que o senhor vê a continuidade, né, dessa cultura ancestral que é o carimbó, que envolve, né, a dança, o canto, a tocada e a criação de instrumentos. Então, contar um pouco para a gente, né? Como que o senhor foi introduzido, assim, né, nessa herança, nesse saber, e como que o senhor vê a continuidade para os jovens, né, que estão aí? Bom, aqui, como você viu aqui na nossa rua, o envolvimento cultural ele é muito grande. Como você falou, nós temos a Dona Onete, temos o Mestre Cizico, tem o Mestre, que é um baita do compositor, o professor Reginaldo Moura, tem o grupo Sankari. Então aqui a gente fala que sempre assim, a Alvorador fala uma rua multicultural, porque tem outros ritmos também, tem um pessoal que gosta do brega, e assim vai. E o importante para nós que trabalhamos com essa cultura de raiz, como a gente fala, né, pau e corda, aqui no Alvorador, graças a Deus, é muito boa, porque as crianças ela têm um envolvimento muito grande. Eu dou minhas oficinas de confecção, de instrumentos para adultos, e de vez em quando pinta um gurizinho aí pelo meio, fica lá perguntando, tio, que é isso, tio, que é isso. E quando a gente está tocando, eles estão pelo meio. Eu dou minhas oficinas também de percussão com maraca para criança. E é muito bom, muito gratificante fazer isso, né? Porque, graças a Deus, foi um dom que eu digo assim, que todos nós paraenses, nós já nascemos com essa veia, com sangue de carimbozeiro. Uns seguem, outros não. Mas é muito bacana quando a gente vai para o lado do carimbó. Eu sou apaixonado pelo carimbó, sou um eterno, realmente apaixonado mesmo pelo aquilo que eu faço, né? Gosto de fazer, faço porque amo essa nossa cultura. Então isso para a gente é receber esse legado muito importante. Eu tenho meus netos tocam. Quando eu estou fazendo alguns instrumentos, eles estão perto de mim. Minha neta dança, hoje ela já toca também com grupo, produz os shows do Sankari. Então isso é, rapaz, é muito gratificante participar de todo esse envolvimento cultural, né? Isso é muito bom para nós. E eu participo do encontro de saberes, eu dou aula na universidade, na Universidade Federal do Pará, através do encontro de saber, né? Pessoal da música lá, como fazer, né, os nossos instrumentos, porque muitos não sabem como é que fazem. Participo também, dou aula na UNB como conhecimentos tradicionais do carimbó. Então isso é muito satisfatório, a gente vê que não é só um ritmo, que ele é um legado muito grande. Ai, mestre, que lindo, exatamente, não é só um ritmo, né? É um legado muito grande, né? Que é passado, né? É passado de geração para geração, muito lindo. Mestre, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, né? O senhor faz aí, né, produz os instrumentos de percussão, né, de corda, né, inclusive, né, dos instrumentos do carimbó. E assim, como tem muitos professores, né, que escutam, né, esse programa, né, para público geral, mas olhando bastante para os educadores, né, para se trabalhar essa cultura dentro das escolas, eu gostaria que o senhor falasse, né, os instrumentos que compõem, né, o ritmo do carimbó. Pode ser, mestre? Sim, sim. Os instrumentos, como eu falei lá no início, dependendo da região, ele é tocado com dois ou três curimbós deitados Geralmente bota-se dois pares de maraca ou três pares de maraca com dois milheiros. E tem a clave, que a gente chama de pauzinho, que faz a marcação lá também. Uns usam sax, outros usam flauta, uns clarinete. E esses são basicamente... E o banjo, né? Que o banjo também não pode faltar. Esses são basicamente os instrumentos que compõem um grupo de carimbó desse tradicional, como o Sankari faz e como os outros grupos fazem aqui no Marajó, Marapanim. Esses são os instrumentos que compõem a base do carimbó. Mestre, ficou uma curiosidade. Quais são as temáticas que vão, como elas vão variando de região para região? Como o senhor falou, o território é muito, muito grande, né? Aparecem nas músicas, nas letras, temas diferentes? Quais seriam? Sim, são temas diferentes, mas tudo envolvendo a natureza, o habitat daquele mestre, lá onde ele vive. Por exemplo, os mestres de cachoeira, eles fazem um carimbó mais melódico, mais um pouco mais lento, né? Já a região de Marapani é uma região que já tem um carimbó um pouquinho mais acelerado, e tudo sempre ele vai falar do cotidiano da vida de um mestre, seja ele pescador, seja ele pecuarista, seja ele... como é que eu posso lhe dizer? De várias identidades, né? Cultural daquele mestre, do habitat dele, né? Dependendo de região, mas tudo é carimbó, embora ele tenha um sotaque melódico diferente um do outro. Por exemplo, você chega em Santarém Novo, você vê aquele ritmo alucinante só de instrumentos de percussão, não tem corda nem sopro. Então é um estilo dele, e eu acho muito bonito isso. Se você vai para a região do Baixo Guamá, como a gente chama, ali para o lado de Irituia, que é outra região, São Miguel do Guamá, o carimbó que eles tocam é muito acelerado, né? Então aqui na capital a gente já tem um ritmo que é o do Sankari, que é mais ou menos parecido com o do pessoal da região do Salgado de Marapanim. Então o carimbó tem essa diversidade, que é isso que faz ficar bacana, porque se todo mundo fizesse tudo igual, aí eu acho que não seria muito bom, não. Com certeza, mestre, se fosse tudo igual, não seria bom, não, com certeza. Ah, eu acho demais, né, os sotaques e os sabores, né, da água salgada, da água doce, dos alagados. Mestre, uma curiosidade, o senhor é de Cachoeira do Arari, né, na Ilha do Marajó, tem a música do Sankari belíssima com a Dona Onete, né, Cachoeira do Arari, Coração do Marajó. Eu queria saber se o legado, né, o senhor começou a receber lá, assim, quem foi ou quais foram teus mestres, né, em Cachoeira do Arari? Bom, na realidade, a minha história carimbozeira, ela vem de Belém mesmo, porque quando eu tinha 12 anos, eu vim morar para Belém, né? Meu pai veio transferido, ele trabalhava num departamento, num órgão federal, e ele veio transferido para Belém, e a gente veio toda família junto, né? Então, o meu envolvimento culturalmente mesmo, no meio do carimbó, ele nasceu em Belém e vindo nos interiores, onde eu sempre andei, né? Depois de grande, meus 16, 17 anos, comecei a participar, sair, né, jogando bola, e lá sempre no interior desse que a gente chegava tinha o carimbó, e lá a gente ia se envolvendo, né? Então foi isso mesmo que me atraiu, foi aquele ritmo que eu achava bacana, aqueles mestres cantando. Então meu envolvimento começou por aí, foi daqui da capital mesmo. Queria perguntar também, mestre, como que está a questão de políticas públicas, né, de cultura, para apoio e subsídio do carimbó em Belém, né? Um pouco do que eu escuto, assim, é que há muita exploração turística, né? É muito comum, mas se pagando muito mal e muitas vezes, assim, realmente não se valorizando os mestres e os grupos, sendo que o carimbó é um grande atrativo cultural para a cidade de Belém, para todo o Pará, mas muito em Belém. Então, como que estão essas políticas públicas, né? Até pensando também que Belém é muito grande, tem também muitos grupos ali em Coaraci, né? Muitos grupos próximos. Como que está essa rede de articulação de política pública para o Carimbó? Na realidade, a política pública para cultura, especialmente para o carimbó, ela não existe. A gente consegue alguns prêmios através de editais, mas se não for editais, não tem política pública para o carimbó em Belém. Nem municipal, nem estadual, nem federal. Isso é uma das coisas que mais a gente vem lutando para que realmente o carimbó seja reconhecido como ele é um patrimônio cultural e material. Então, que os nossos governantes tomem para si também esta responsabilidade e nos dê mais apoio, porque eu vejo que falar de carimbó, os governantes, tal, esses candidatos aí, esses caboclos que se metem na política, falam que gostam de carimbó porque eles são da cultura e isso, aquilo, outro. Mas na hora que estão lá dentro, esquece. Pronto, faz de conta que aquilo ele nunca falou. Então é difícil a gente trabalhar. A cultura do nosso estado, se dependesse de apoio de políticas públicas voltadas para a nossa cultura, nós não faríamos cultura aqui no estado. A gente faz porque a gente gosta. E vou lhe dizer mais uma coisa, bem que você citou. O carimbó é um dos maiores atrativos para os turistas que vêm de fora. E isso não é reconhecido pelos nossos governantes. Se tem algo que de fato não acontece nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil, é política pública, né? Ou seja, os caras, os nossos políticos, os governantes, não têm o menor interesse de fazer uma política pública eficaz, uma política pública comprometida, né, em de fato, né, favorecer, viabilizar a nossa cultura, né? A nossa essencial cultura, né? Nossa cultura realmente feita com os povos diaspóricos, feita com os povos originários dessa terra, né? É um plano político mesmo, mestre, de invisibilidade, de apagamento, né? De colocar a nossa cultura na caixinha do folclore, enfim. Mestre, quero agradecer profundamente o seu compartilhar aqui com a gente, a sua conversa, os seus bulimentos, essa dose de garrafada espetacular. Muito agradecida também, uma honra, uma alegria, muita saudade do Carimbó, do Pará. Agradecer também a dona Neire, né, que está sempre junto aí, parceira do mestre também. E agradecer ao mestre Lucas e a todos os mestres e mestras que, como o mestre bem disse, criaram e permanecem com esse legado muito forte, muito importante, que é o Carimbó. Muito grata, mestre Lucas. E fica aí a reflexão para quem está escutando, né? A gente pensar a cultura de uma maneira, mais responsável, mais ampla. A cultura não é só uma data pontual, turística ou comemorativa, né? Ela é também essa resistência, a história das pessoas nos territórios e toda a riqueza aí nossa. Muito obrigada, um grande abraço. E que logo a gente possa estar junto aí, terminando a conversa com uma grande roda. Esse é o nosso desejo aí para o futuro. Obrigada, mestre. Eu que agradeço o convite, foi muito bom a gente ter esse bate-papo, né? Mesmo que seja de longe, mas foi muito legal, muito importante que essas coisas aconteçam. E eu vou agradecendo, né? E dizer que eu estou indo, daqui a pouco tenho um voo, vou para Paraopebas, que é o sudeste do Pará, onde está acontecendo o primeiro festival de carimbó de Paraopebas, que é o Zimba Carajás, que está sendo promovido lá pela Associação Cultural Xuatê Carajás, lá com o Thiago Bragança, meu filho, Solange Loureiro. Estou mandando ver lá e eu vou dar umas oficinas de confecção de curimbó, de instrumentos do carimbó tradicional. Né? E é isso, queria agradecer muito, estamos aqui à disposição. Qualquer coisa, é só dar um alô que a gente, na medida do possível, a gente responde. Obrigado, valeu. Gratidão profunda pela sua sabedoria, por compartilhar com a gente a sua sabedoria, o seu conhecimento, né, nos carimbós, enfim. Muito obrigada, mestre. Amores e amoras, que dose de garrafada, hein? Que dose de garrafada. Até daqui a pouco. Mas foi assim, manazinha, no tempo do meu avô. Carimbó era tocado com revoada.